já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá, estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá, o seu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá, é melhor que eu vá embora. Não se vá, não me abandone, por favor. Pois se você, vou ficar louco. É o ciúme que está me separando pouco a pouco. Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente, tudo vai. Já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá, estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá, o seu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá, o nosso amor não é o mesmo, é melhor que eu vá. Eu quero ouvir, não me abandone, por favor. Pois se você, vou ficar louco. É o ciúme que está. Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente